Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade dos céus. Marcos capítulo 13, verso 26 e 27. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, meus amados ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã, chegando o final de semana, e nós temos uma programação bem grande nesta semana. Tivemos, e hoje à noite, em nosso tempo, estaremos ali com o grande culto da vitória. Amanhã, no bairro do Linho, estaremos dentro das programações que estamos aí do centenário, reinaugurando aquele templo, entregando aquela congregação. Amanhã, às 19 horas, ali, naquela casa, eu quero tantos quantos puderem para nós cantarmos mais uma vez o hino da vitória. No domingo de manhã, a nossa igreja, ela estará celebrando a escola bíblica que nós estaremos estudando. É sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. E eu gostaria de convidar todos vocês. Nós anunciamos ontem e nós teremos no dia 18 uma grande programação. Na verdade, nós estamos organizando uma carreata com todos os irmãos, as irmãs. E logo à tarde do dia 18, em torno de 3 horas, e depois estaremos na Praça Jaime Lago, retornando mais tarde para o culto às 20 horas, aonde estaremos com a presença do evangelista Pedro Elias, cantor e pregador, aonde teremos um culto de ações de graças pelos 100 anos da Assembleia de Deus e também uma vigília. Nós vamos ter uma noite de vigília, que é a forma que sempre a nossa igreja teve a sua notoriedade, pelas vigílias, pelas orações. E nós estaremos juntos com um gesto de gratidão a Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. João, no capítulo 20, no verso 7, nos conta que Jesus Cristo foi colocados no túmulo, e sobre a face de Jesus não foi apenas deixado de lado com os lençóis no túmulo, aquele lenço que cobria o rosto do Senhor. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos contar que o lenço fora dobrado, cuidadosamente colocado na cabeceira do túmulo de pedra. Interessante, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Bem cedo pela manhã de domingo, Maria Madalena veio ao túmulo e descobriu que a pedra havia sido removida da entrada do túmulo de Jesus. Ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus tanto amara, disse ela: eles tiraram o corpo do Senhor e não sei para onde eles o levaram. Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver. O outro discípulo passou à frente de Pedro, chegou primeiro. Ele parou e observou os lençóis lá, mas ele não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis ali, deixados, enquanto o lenço que cobrira a face de Jesus estava dobrado e colocado em um lado. Isto é importante, definitivamente, isto é significante. Sim, para poder entender o significado do lenço dobrado, você tem que entender um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o amo, o servo, e todo menino judeu conhecia essa tradição. quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo. Ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira que o seu amo queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperaria fora da visão do amo até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar na mesa antes que o seu amo tivesse terminado a refeição. Se aquele senhor tivesse terminado a refeição, então o servo se levantaria e após o homem ter limpado os seus dedos, sua boca, sua barba, e embolaria seu lenço e o jogaria sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. Se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria em tocar a mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Amados, aí está o recado. Ele, Jesus, está voltando. O recado foi nos dado claramente. Eu oro por você, para que você seja abençoado com a paz, com a alegria, em saber que o nosso Mestre está vivo, está voltando e que em breve ele virá nas nuvens com poder e grande glória para levar junto a si aqueles que lhe são queridos. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: eu quero nesta hora orar com você. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, quantas vezes nós passamos os olhos lendo as páginas da Bíblia e desde menino eu me perguntava: Senhor, por que o lenço dobrado? Mas hoje, nesta manhã, eu pude trazer a esse dileto grupos de irmãos e amigos o sentido daquele gesto tão significante que atravessou os séculos, que a Bíblia, ela registra. Eu te sou grato por partes tão importantes que não ficaram esquecidas pelos escritores das páginas da Bíblia. Senhor, eu aguardo esse dia. Nós, como igreja peregrina, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Permita, Deus, que aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão com a sua vida descuidada, possam nesta manhã valorizar o quanto Cristo vivo nos amou até naquele momento de tanta expectativa para retornar aos céus. Ele dobrou o lenço, ele deixou claro a mensagem: eu volto para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, esteja em vós também. Te louvo, Jesus, muito obrigado, Jesus, abençoe essa semana, esse final de semana, os irmãos, os amigos, as programações que teremos, que a bênção de Deus, ela repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.